Esse é o DJ Elias Concordiense, o DJ das mixagens, produzindo mais um CD aqui no estúdio PE Produções. Alô, Elias Concordiense! O DJ toca tudo de Concórdia do Pará! Animando e agitando toda a galera.

Eu vou pro Jota sem, Jota sem, sem. E vou encontrar um novo amor no Jota sem, Jota sem. No campeão eu vou. Eu vou pro Jota sem, Jota sem, sem. Vou encontrar um novo amor no Jota sem, o campeão. Come on. Dig, dig, dom, dom, dom, dom, dom. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Vem pra cá, gatinha, que o bicho vai pegar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Vem pra cá, gatinha, que o bicho vai pegar. Dig, dig, dom, dig, dig, dom. Dig, dig, dom, dom, dom, dom, dom. Com o compadre no apoio, aqui é muita onda. DJ Danilo comanda e detona. Ela vem toda sensual, no ar do som 4.0, na moral. Dig, dom, dom, dom, dom, dom. Lá vem, lá vem, lá vem. A equipe sem coração e sai da frente. Lá vem, lá vem, lá vem. A equipe sem coração e sai da frente. Tem rap, tem, tem cantor, tem, tem gatinha, tem. Então tá bom. Lá vem, lá vem, lá vem. A equipe sem coração e sai da frente. Lá vem, lá vem, lá vem. A equipe sem coração e sai da frente. DJ Betinho e dig, dom, dom, dom, dom, dom. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Vem pra cá, gatinha, que o bicho vai pegar. Quero ver você mexer, quero ver você dançar. Vem pra cá, gatinha, que o bicho vai pegar. Dig, dig, dom, dig, dig, dom. Dig, dig, dom, dom, dom, dom, dom. Com o compadre no apoio, aqui é muita onda. DJ Danilo comanda e detona. Ela vem toda sensual, no ar do som 4.0, na moral. Eu tô de boa, tô do lado do Curujito e também do Vadico. Bora! ninguém segura. DJ Carlos Sonic, Ed Mar e Tuba, com a nega vigarista, ninguém segura. Isabelense DJ Mary, a dupla sucesso no Pará. Vai tremendo, vai. Desejo isso pra ninguém, por isso que isso não pode ir além. Então vamos.

Show é a marca do sucesso. Produções. Elias Concordiense, detonando só as principais pra você dançar. A defesa não existe no meu coração. Quando você apareceu, foi embora a solidão. É incrível, não tem como comparar. Você não pode fugir, a mordida vai levar. Comando de DJ Dinho e DJ Gordo. Pra trás no comando, Marlon Beats na pressão. Neto entretenimento, no incrível vai tocar. Esse é o animal, toca tudo do Pará. O crocodilo, ele vai te pegar. Ai, ai, ai. O incrível crocodilo vai te pegar. Ai, ai, ai. O incrível crocodilo, ele vai te pegar. Ai, ai, ai. O incrível crocodilo vai te pegar. O maior sucesso no Pará é Billy Brasil. A moral do sucesso. A defesa não existe no meu coração. Você apareceu, foi embora a solidão. É incrível, não tem como comparar. Você não pode fugir, a mordida vai levar. Comando de DJ Dinho e DJ Gordo. Uma tese no comando, Marlon Beats na pressão. Neto entretenimento, no incrível vai tocar. Esse é o animal, toca tudo do Pará. Ai, ai, ai. O incrível crocodilo, ele vai te pegar. Ai, ai, ai. O incrível crocodilo vai te pegar. Concordiense, detonando só as principais pra você dançar. Hoje eu vou pro Búfalo do Marajó, eu quero dançar com as gatas. Tem todas as princesinhas, eu vi o Berrante tocar, eu pago mil baldes pra elas. DJ Rafael, Josias e Darlan, são os cowboys do animal. Sempre na revolução, se sonhos até o chão, eu quero te ver parada. Menino vai, tirando a roupa, faz o chefinho. Banda